Já faço parte do cenário trágico. Cadeira cativa no balcão, lugar reservado. Fiz mestrado em morticínio, em cotidiano, em malandragem, ignorância, o pior do ser humano. Diretor na escola da vida, na sarjeta, emoção pra acabar de calmante, tarja preta. O comentarista que não precisa de tira teima pra lance regular do sistema sem surpresa com sátira, festa sádica de quem reduziu a cinzas do dono da fábrica. Enquanto eu viro o copo, traficante ilustra a Uzi do lado do pivete, jogando bolinha de gude e o jornal cobrindo o enforcado com cinto de tão normal não causa dó. Vejo uma pá de bico rindo, chorei por dentro com a menina pouco maior que minha filha. Por R$5 fazia chupeta, dava vagina. O pai ficou 10 anos preso, sonhando com alvará, que só veio pra alma, carne apodreceu lá. De longe identifica maquete falsa de bandido. Enche o cu de crack, invade a goma do vizinho. Sequestra faxineiro, rouba pirueiro de varal em varal. Um rombo no peito faz uma cara que os malucos encapuçados de Opala passaram a 5 por hora com as M10 cuspindo bala. Fizeram um mar de sangue que boiava 8 corpos. Fiquei no meio dos cacos, me fingindo de morto. O ladrão faz o papel do estado no bairro. Comida, proteção, por isso a festa quando é resgatado. Aqui a justiça funciona, o júri é implacável. Que o diga o estuprador que no meio do mato virou churrasco, relatando a mortalidade maior que de país em guerra. O trem de gente sem emprego no bar da favela. Sou telespectador do filme de terror. O trem de gente no mar de sangue da guerrilha. Sou telespectador do filme de terror, de camarote VIP onde a sirene faz a trilha. Sou telespectador do filme de terror. O trem de gente no mar de sangue da guerrilha. Sou telespectador do filme de terror, de camarote VIP onde a sirene faz a trilha. Indo pra aula, molecada uniformizada, achando cápsula de 45 deflagrada. Um já fuma cigarro, perder a inocência. Só vão pra escola porque tem merenda. O professor não tem salário nem estímulo. Carteira quebrada, falta de giz, livro. Completa um ciclo. Na porta o traficante e Alice o menor, pra depois esquartejar se não pagar o pó. Na creche as crianças com piolho lêndia. Funcionário despreparado e um mês acampando pra pegar senha. A expressão é de cansaço no rosto enrugado que põe flanelo o dia inteiro em retrovisor de carro. Socorro, socorro, meu pai tá quase morto. Espero ambulância 2 dias fazer o socorro. Enquanto você sonha com cruzeiro marítimo, a mulher sonha aqui com a provisória do marido, único órgão do estado presente no bairro. É o PM sem mandado invadindo seu barraco, dando soco na sua mãe, mandando cala a boca. Vai puta, quero revólver, agiliza porra. É só ver o águia dourada que o gambé se empolga. Faz diligência pra escrever com bala em volta da droga. Sem TV vem vender arma, cobra pedágio. Ter participação no lucro do tráfico. 380, escopeta, replay de cena. Mas lobo mau indo atrás de porquinho em Moema. Outro plano infalível de perícia minuciosa, do tipo que vem joia até com vigia na porta. À noite os comentários, um de moto fugiu. 3 já era e um tá coordenando o helicóptero da civil. A sirene do carro funerário faz a trilha. Eu com meu copo de pingo observo a guerrilha. Sou telespectador do filme de terror. Outro indigente no mar de sangue da guerrilha. Sou telespectador do filme de terror, de camarote VIP onde a sirene faz a trilha. Sou telespectador do filme de terror. Outro indigente no mar de sangue da guerrilha. Sou telespectador do filme de terror, de camarote VIP onde a sirene faz a trilha.